Graça e paz, irmãos e irmãs, é com alegria que nós vamos compartilhar mais um capítulo da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos compartilhar Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, e temos a certeza que essa leitura vai fazer bem a todos nós. A reflexão, a oração, a meditação vai fazer bem a todos nós. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e das irmãs. Apenas antes da leitura apresento meus sentimentos à família do Daniel, toda a sua família, pelo passamento da Dona Marinha. Que Deus abençoe, console e fortaleça a toda a família. Meus irmãos, Josué capítulo 7 diz assim: entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Erem, ou anátema, a maldição, irmãos, o amaldiçoamento, ao que fora consagrado a destruição, Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema. E por isso a ira de Yahvé acendeu-se contra Israel. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fadigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Shevarim, que significa pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão diante da arca de Yahvé, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: ah, eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre esse acontecimento. Nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? Então, Yahvé falou a Josué: levanta-te. Por que permanece assim, prostrado, sobre teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema, repito, irmãos, amaldiçoado, e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre as suas bagagens. Por isso, os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão às costas, fugindo dos seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois santifica o povo e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel. O anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que vos tenhais eliminado, até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã ao raiar do dia, por tribos, e a tribo que Yahvé houver determinado se apresentará por clãs, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias, e a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos sob anátema será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo suas tribos, e a de Judá foi apontada. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi separado. Fez a chegar-se o clã dos Zeraitas, família por família, e escolhido foi Zabdi. Então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi e bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade, declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Então, escondidos no chão da minha tenda, escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondidos tudo o que fora relatado com a prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o depositaram diante de Yahvé. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa e tudo o que lhe pertencia ao vale de Achor, ou Acor. Chegando lá, declarou-lhe Josué: porque trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Que Yahvé, nesse momento, cause a tua desgraça. E todo Israel o apedrejou. E em seguida, apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até os nossos dias. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acó, nome que permanece até hoje. Bendita seja a palavra do Senhor para sempre. Aleluia. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos duas lições fundamentais nesse capítulo para a nossa devoção. É claro que eu repito sempre que nós estivermos fazendo um estudo mais detalhado, minucioso, nós vamos extrair dezenas de informações históricas, linguísticas, conjunturais e tudo mais. Mas para esse momento devocional, eu quero destacar dois elementos importantíssimos que vão esclarecer para você muito acerca da vida de todos nós, da vida de todas as pessoas. Bem, a trágica história de Acã, irmãos, forma um nítido e instrutivo contraste com a história de Raabe. Na passagem anterior que nós vimos, se você não viu, está postado no blog, uma prostituta cananeia, ao demonstrar seu reconhecimento quanto à soberania de Yahvé como Deus, e a sua lealdade ao arriscar a própria vida a fim de cooperar com os missionários do Senhor, foi poupada com toda a sua família e, por meio do casamento, veio a fazer parte da família de Israel, ocupando lugar de destaque na própria história humana do Messias, o Cristo, Filho de Deus, da descendência de Davi. Para que você se recorde, na árvore genealógica de Jesus está o nome de Raabe. Raabe, que era prostituta cananeia, estabelece uma aliança com o povo de Israel, com os espias, e mantém a lealdade para com eles, e depois Israel também mantém aliança com ela, representando o Senhor, e o Senhor a acolhe no seio da família de Israel, e por causa disso ela foi salva, sua família foi salva e tudo que lhe pertencia também. Então veja o contraste. Alguém que não tinha uma história tão admirável, acabou sendo profundamente abençoada, e a maior das bênçãos foi fazer parte da história, da linhagem histórica de Jesus, na árvore genealógica de Jesus, que desemboca enquanto homem no seu pai adotivo José. Nesse acontecimento, entretanto, nesse capítulo, temos um israelita. O contrário de Raabe, irmão. Ela era cananeia, prostituta, provavelmente uma prostituta cultual. Acã servia, portanto, outros deuses. Acã, ao contrário, nasceu no berço de Israel. Nesse acontecimento, nós temos um israelita da própria tribo de Judá. Lembrem que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele, da tribo de Judá, que devido à sua falta de fidelidade a Yahvé, ao Senhor, teve de ser executado, assim como foram os cananeus. Afinal, queridos, Acã furtara do Senhor um punhado de riquezas de Canaã. Por que do Senhor, pastor? Porque as riquezas tinham sido designadas para a casa do tesouro do Senhor. Não era para nenhuma pessoa, nenhum líder, nenhum sacerdote, era para Israel, para a casa do Senhor, sobretudo para o Senhor. Acã roubou o Senhor. Ele furtara do Senhor um punhado de riquezas de Canaã, um punhado, perdendo desse modo a sua própria e generosa herança na terra prometida. Ele não perdeu sua riqueza, ele perdeu seus familiares, ele perdeu a chance de herdar a terra prometida. Essa, queridos, é também a história de como o pecado de uma só pessoa teve efeito danoso e lamentável sobre toda uma nação. Pois Israel é muitas vezes considerado um todo único em aliança perpétua com o Senhor, com Yahvé, e a serviço dele. A unidade de Israel era tão importante aos olhos do Senhor, de Deus, que o pecado de Acã envolveu e prejudicou a nação toda. Fechando essa breve explanação, ele danificou a sua vida, danificou a vida dos seus familiares, danificou, roubou o Senhor, deixou de herdar a terra prometida. E fez com que muitos israelitas fossem mortos quando foram à cidade de Ai, que seria conquistada facilmente. Mas ele prejudicou todo o povo de Israel. Isso é muito importante para você entender que a consequência da nossa aliança com o Senhor, como no caso de Raabe, é a bênção sobre a nossa vida e sobre aqueles que nos cercam, e pode chegar até a nação. E a maldição de não servir ao Senhor ou de não manter a aliança com Ele, como no caso dos povos que eram destruídos, ou então estar pertencendo ao povo do Senhor. E, na verdade, se apropriar daquilo que é de Deus. E eu quero lembrá-lo, abrindo um parêntese, lembrá-la, de que a nossa vida é de Deus. Dizendo isso, eu não preciso detalhar item por item. Se a vida que nós temos é de Deus, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas e sobre todos os seres, o prejuízo é para o âmbito pessoal, mas com consequência para a família, com consequência para a igreja local, com consequência para as pessoas que te cercam. Eu disse, levando ao extremo, com consequência até para a nação ou para as nações. Então, aqui nós temos dois princípios fundamentais. Em primeiro lugar, se nós mantivermos a aliança com o Senhor do universo, o eterno, o nome que é impronunciável, nós falamos Yahvé por um acréscimo posterior de vogais, mas na verdade o nome dele é impronunciável. Por isso os israelitas o chamavam de Adonai, Senhor, e basta. Porque não há nenhum nome que possa representar a grandeza, a infinitude do que o Senhor é. Quando Moisés conversava com o Senhor e perguntou a ele Por quem eu devo dizer que eu estou indo? Porque os povos egípcios, perdão, os povos da antiguidade, os egípcios em particular, para cada um dos deuses tinha um nome. E o nome delimita. Uma palavra é delimitadora, é definidora, estabelece aquilo que algo é, uma coisa é, uma pessoa é também. Mas Deus não pode ser traduzido Senhor, então não pode ser traduzido, nem pode ser pronunciado, porque ele é. Ele sempre foi, ele sempre será. Ele é acima de tudo e de todos. Quando nós mantemos a nossa aliança com o Eterno, o nome, que em hebraico é Hashem, quando nós mantemos a nossa aliança com Ele, se estabelecemos de fato uma aliança com Ele, se o aceitamos como Salvador pessoal, se o aceitamos como Senhor das nossas vidas, se nascemos de novo, se estamos em processo de crescimento, nascemos de novo, tudo se fez novo, agora não somos mais inclinados para o pecado, todo dia, toda hora. A inclinação do nosso ser agora, do nosso novo ser, é para o Senhor. E esse ser que nasceu de novo começa a ser santificado, separado, já foi daquela velha natureza e agora começa a ser assemelhado à pessoa de Jesus de Nazaré, assemelhado com o Senhor, a imagem e a semelhança do Senhor, como Adão foi criado, como Eva foi criada. Começa de uma nova história e você vai se assemelhando com o Senhor e vai chegar um momento onde você será totalmente glorificado, cheio da glória do Senhor, absolutamente em glória. Por isso haverá um novo nome para você, um novo corpo para você na glória eterna. Mas além de você, sua vida é dele, você não pode roubar a sua vida que está emprestada. Você não pode, nem vou colocar a sua vida, você não pode roubar a vida que está emprestada para você, o sopro que está emprestado para você, você não pode roubar de Deus. Se você não faz aliança com ele, você está roubando dele a sua vida como um todo. Pense na vida como um todo. E tudo que ela representa, isso é um empréstimo, é um sopro do Senhor. Você não pode roubar, porque se roubar, aquele que não rouba e mantém aliança com o Senhor, faz o quê? Abençoa. Abençoa o próximo. Abençoa os mais próximos, o pai, a mãe, o filho, a filha, o neto, a neta, os sobrinhos, a parentela como um todo. Abençoa a família. Abençoa a igreja. Uma pessoa que tem aliança com o Senhor abençoa a igreja como um todo. Pode ser uma igreja local, independente de uma denominação, ou pode ser até uma denominação. Você é uma testemunha do Senhor ali e você traz bênção para essa comunidade, seja ela uma comunidade somente, uma igreja somente, uma igreja local, sem outros vínculos, ou pode ser uma denominação. Abençoa o corpo de Cristo como um todo. Você na terra abençoa. Você é parte do corpo vivo de Cristo, assim como se exigia naquele momento, o Senhor exigia que Israel mantivesse a unidade. Porque Israel era um todo para Deus. É o meu povo, é o povo de Abraão, é o povo de Isaac, é o povo de Jacó, é o povo de José, é o povo das 12 tribos, os filhos de Jacó. É o povo de Israel. Se você mantém aliança com ele e faz bom uso desse sopro, dessa vida que o Senhor emprestou, veja a consequência, a bênção sobre toda a família, a bênção sobre a igreja, a bênção sobre pessoas que te cercam. Você pode abençoar ambientes que te cercam. O Senhor pode abençoar um local onde você estuda. Pode abençoar um local onde você trabalha só porque você está ali. Eu não estou dizendo que ele vai salvar a todos, porque o Senhor não obriga ninguém a nada. Mas eu estou dizendo que ele pode mandar bênção por causa de você. Veja, a família de Raabe, eu já disse outra vez, mas quero repetir, quase 100% de chance que não tinha nenhuma outra grande informação acerca do Senhor, a não ser o fato de que o Deus desses israelitas era um Deus que abria o mar, é um Deus que vencia os inimigos, era um Deus que ninguém podia deter. Então, eles tinham essa informação e não passava disso. Mas Raabe foi além. Raabe fez uma aliança, e por causa da aliança de Raabe, a família dela foi abençoada. Então nós podemos abençoar a família, o local de estudo, um local de trabalho, um local de lazer, nós podemos abençoar a cidade, nós podemos abençoar a vizinhança, a cidade, nós podemos ser bênção para a nação. Deus pode abençoar por causa daqueles que ele tem aliança, aqueles com quem ele tem aliança. O Senhor pode abençoar. E eu não tenho dúvida que ele abençoou ao longo de milênios locais, os mais diversos, para não repetir tudo, ele abençoou locais os mais diversos e pessoas as mais diversas, mesmo que elas não tivessem comunhão, mas se houvesse um homem, uma mulher de Deus nesse local, ou nessa cidade, ou nesse ambiente, o Senhor trouxe algum tipo de bênção, não só para a pessoa, mas para aqueles que o cercavam. Acercavam, porque o Senhor tem aliança com ele. O Senhor abençoa o seu corpo. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Da mesma maneira como Israel era a representação do povo que Deus escolheu para fazer abençoadas todas as famílias da terra, essa é a aliança com Abraão, todas as famílias da terra, assim como essa era a missão de Israel. A Igreja de Jesus Cristo, o corpo vivo de Cristo, tem a mesma graça da parte do Senhor e pode abençoar centenas, milhares. E há uma segunda lição. Se uma pessoa, bem, aqueles que não têm aliança com ele, já estão debaixo da desgraça. Sem a graça, fora da graça, aqueles que não têm aliança com ele. Mas se alguém teve aliança com ele, teve uma oportunidade genuína de ter uma aliança com ele, fazer parte do corpo vivo de Cristo e literalmente o assaltou, e literalmente o desobedeceu os termos da aliança. Aliança, lembrem, é como um casamento. Você tem um comprometimento com a outra pessoa, não tem como fugir disso. Mas, na verdade, não é só casamento. Com os filhos, nós temos uma aliança. Com os netos, nós temos uma aliança. E assim por diante. Com a parentela, quando você vai estudar, existe, há, né, termos no seu, curso técnico ou na sua faculdade, há termos que você tem que obedecer. No seu trabalho há regras. No país há uma constituição. Nas nações há princípios. Infelizmente, em todos esses lugares nós vemos isso ser desobedecido. Então, a primeira lição é que um homem e uma mulher de Deus mantendo a aliança com o Senhor, mesmo que haja algum sobressalto, mesmo que haja alguns episódios na vida de infortúnio, bem que mesmo que haja algumas situações que você batalhas que você perca, por exemplo, aqui no texto, literalmente, Israel perdeu essa etapa, essa primeira etapa da investida contra Ai. Depois vai conquistar. Porque o Senhor faz o reparo, há o conserto de novo com Israel, e aí ele vai dar vitória. Nós também temos batalhas na vida que perdemos. Perdemos para nós mesmos. Perdemos. Para a malignidade, perdemos para os valores da cultura, perdemos nos mais diferentes aspectos, perdemos batalhas espirituais, perdemos algumas, perdemos algumas batalhas no campo psicológico. Isso precisa sempre ser muito observado, não é porque eu me afeiçoei à área que eu estou dizendo isso para você. Não, é porque quando os gregos falam de alma, eles estão falando de mente. Perdemos para falta de metanoia, de mudança de mente. E com valores corrompidos, nós perdemos batalhas. Sentimentos são comprometidos também. E por causa desses sentimentos, nós perdemos batalhas e temos que nos arrepender. Ou nos arrependemos, ou então não serão somente batalhas que nós perdemos, mas perderemos a guerra. Mas voltando ao raciocínio, eu quero dizer a você: aquele que não mantém a aliança com o Senhor, ou aquele que teve uma aliança com o Senhor e depois ousou roubá-lo, roubou. O Senhor roubou a quem não podia roubar. E roubando o Senhor, comprometeu a sua vida, comprometeu a vida da família, comprometeu a vida da igreja, comprometeu a vida da vizinhança, comprometeu a vida da cidade, comprometeu a vida das nações, da nação e das nações. Simples assim. E eu quero fechar essa reflexão com você dizendo: está em aliança, num processo de santificação com o Senhor e buscando fazer bom uso do sopro da vida, vai experimentar vida abundante, vida plena, vida eterna e vai ser uma influência para que outros vivam abundantemente, plenamente e eternamente. Ponto 1. Ponto 2. Quebrou essa aliança, vai passar pelo juízo de Deus. E passando pelo juízo do Senhor, vai perder a abundância da vida, a plenitude, a eternidade, e não só a sua vida, vai comprometer. Aí, na mesma ordem do que é a bênção, será também o anátema, né? O amaldiçoamento, estar fora da presença. Me lembro de Agostinho quando diz, né? O homem só encontrará felicidade plena, eu estou usando as minhas palavras, né? Quando repousar, quando descansar, quando se regozijar em Deus. Até então, ele não experimentará a paz e o amor, a alegria, a felicidade plena. Alegria pode até ter em muitos momentos, mas a felicidade não. O amaldiçoamento, o anátema, é isso: quebrou a aliança com Deus, não cumpriu o estatuto estabelecido, não cumpriu os termos da aliança. Você tem termos em todas as alianças que você faz. Repita para você mesmo a sequência que eu disse aí, tá bom? rapidamente, família, igreja, local de estudo, trabalho, sociedade em geral. Ponto 1. Se você mantém aliança, bênção sobre bênção. Pode haver alguns percalços e algumas batalhas perdidas que nós mencionamos, mas caso haja o arrependimento, uma metanoia, uma mudança de mente, um arrependimento com fruto de arrependimento, você não percebe no texto que Acã se mostre arrependido. Ele só diz o que fez, mas ele não chega e pede: Josué, me perdoe, Senhor, me perdoe. Não! Estava tudo guardado lá na tenda dele. A aliança com o Senhor, amados, traz bênção sobre bênção. A quebra da aliança com o Senhor, segundo lugar, traz maldição sobre maldição. Estar com o Senhor em aliança é bênção sobre bênção, é glória sobre glória. Quebrou a aliança, é abismo e mais abismo. Abismo e mais abismo. E eu fecho essa breve meditação dizendo a você agora, preste atenção. Você já deve ter se perguntado, olhando ao redor, as pessoas que você conhece, e até o país, até as nações, por que o sujeito tal, por que a pessoa tal é sempre abençoada? Passa por momentos difíceis? Claro que todos passam. Estamos num mundo tenebroso. Recentemente, uma pessoa que eu amo muito foi assaltada e nós temos assassinatos e nós temos. Eu não vou fazer uma listagem aqui que vai comprometer a nossa devocional, né? Mas sofremos, sofremos. Sofremos por nossa própria causa, em primeiro lugar. Sofremos porque o mundo todo que nos cerca é um mundo tenebroso, literalmente. Em terceiro lugar, nós sofremos pela malignidade mesmo, pelo maligno e todos os agentes que ele usa na história. Sofremos. Mas você olha para um homem verdadeiramente de Deus, uma mulher verdadeiramente de Deus, e é impressionante. Tudo quanto faz é abençoado. Tudo quanto é essa pessoa, ela é abençoada. E se houve alguma perda de batalha, como aqui em Ai, o Senhor depois restaura o que tem que ser restaurado, ensina com o processo e depois dá a vitória. É impressionante. É impressionante. Todas as pessoas que eu conheço que são do Senhor são extremamente abençoados. Às vezes as pessoas nem param para pensar muito nisso. Elas são abençoadas em todos os dias, são abençoadas com a vida, com o sopro de vida, são abençoadas com o livramento de enfermidades, são abençoadas com a restauração dos seus próprios equívocos e pecados, são abençoados ao serem libertos de situações que surgem, são abençoados e abençoados e abençoados e abençoados, e aí nós precisaríamos de um livro aqui para dizer para você todas as áreas da vida humana que são abençoadas por Deus. O fato é que são abençoados. E abençoados mesmo. Você nota, eis um homem de Deus, eis uma mulher de Deus, esses são de Deus. Por quê? Você olha para a bênção, o mar abre diante deles, o Jordão abre diante deles. E não abre por causa do poder deles, abre por causa da bênção de Deus. Agora você quer concluir a sua reflexão? Você olha ao seu redor. E fala, nossa, nada dessa pessoa ela pode ter ganho o mundo inteiro, pegando o versículo bíblico, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro. Ela pode ter ganho o mundo inteiro, em várias, né, setores, ou em todos os setores da vida. Ela ganha o mundo inteiro, mas ela está sempre infeliz. Por quê? De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder o seu sopro, perder a sua vida? E aí não tem jeito de enganar. Algumas pessoas que nós conhecemos bem próximas de nós, comece por você mesmo, né? Eu sempre ponho um espelho em primeiro lugar antes de ministrar, desde um sermão, um estudo ou uma breve devocional como essa. Por que Deus me abençoou tanto desde sempre e continua abençoando, e nos momentos de revés, de equívoco pessoal, ou de mundo tenebroso, ou de malignidade, o Senhor reverteu a situação? Como lá na saída do Egito, você olha para a história dessa pessoa e você fala: caramba, como pode? Tem um mar à frente, tem egípcio atrás, tem deserto do lado, não tem como sair. Mas essas pessoas abençoadas por Deus saem, escapam pelo meio do mar, porque o Senhor é com elas. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E você olha no revés. A pessoa ganha o mundo inteiro, ganha o mundo inteiro, em todos os sentidos. E ela nunca está plena. Nunca. Se é viciado, são muitos vícios, ela sempre precisa de uma coisa nova para alimentar a próxima, falta de satisfação. Se é com dinheiro, sempre precisa ganhar mais. Se é com saúde, sempre precisa. É ficar mais forte, mas se é com estética, sempre precisa ficar mais bonito ou bonita. Se é, irmãos, pensem em todas as áreas da vida. A pessoa nunca, espiritualmente nunca, e pede para tudo, ou não pede para nada porque não crê em nada, ou pede para todos os santos, ou pede para todos os cultos, e nunca, de fato, prospera. Por quê? Porque não tem a bênção do Senhor, não estabeleceu aliança com o Senhor. Eu dizia para você e quero repetir: não há como enganar. Você olha para a pessoa no âmbito pessoal e não tem como enganar. Ela pode passar um momento na vida ou em toda a vida ganhando, ganhando, ganhando, ganhando, mas você olha e fala: eu não sinto a bênção, não sinto que a pessoa é abençoada. E por causa disso, ela compromete toda a família, todo. Muitas famílias sofrem por causa disso. Muitas igrejas sofrem por causa disso. O cidadão aprendeu toda a linguagem religiosa, né? Até uma linguagem policial, né? Fica julgando e policiando a vida dos outros. É um religioso. Consegue, com a arte do conhecimento, dirigir um determinado ministério lá na igreja. Passa um tempo e você olha e não, você não verifica bênção. Pode crescer um número, pode aparentar que está indo bem, mas daqui a pouco naufraga. Por que naufraga? Porque não tem como enganar. Ou é de Deus ou não é de Deus. Isso serve para os pastores jovens com quem eu tenho falado nesses últimos tempos, em especial um que tenho dado assessoria. Estou falando com você agora, querido. Não há como ganhar o mundo inteiro e perder a. Se tentar ganhar o mundo inteiro e perder a alma, não vai ser nunca feliz. E no ministério pastoral, a pessoa pode aprender também a arte, a técnica e de um discurso que pode atrair muita gente. Qualquer pessoa, Um advogado sabe fazer isso, qualquer pessoa que estuda oratória sabe fazer isso, qualquer pessoa de marketing sabe fazer isso. E você pode até me dizer, pastor, então algumas denominações, elas não vão durar muito tempo, elas naufragarão. Por quê? Porque a bênção não está lá. Pastores, pastoras. Ou a unção está transbordando em você, e isso está alterando a sua história e a história de outras pessoas, ou você não faz diferença. O que você faz é liturgia, você faz o ofício religioso, o serviço religioso, o serviço de culto, mas não faz diferença, não salga, não dá sabor. Não é instrumento para transformar vidas. Então você que está ouvindo, ah, então é por isso que eu observei já centenas e centenas e ou dezenas e dezenas de pessoas e você vê que faz tudo assim, o arroz feijão lá, tá, mas eu não sinto nada de tempero nessa comida e nada que me inspire. É por isso, querido. É por isso. Porque esse tempero é a presença do Senhor. Pode ter uma pessoa que seja absolutamente iletrada, como os apóstolos eram antes, no período que andavam com Jesus, basicamente 10 deles eram iletrados. Mas ela transborda a presença de Deus. E pode ter outro que tem todos os cursos de formação. Bíblica, teológica e ter tudo e saber fazer direitinho o culto. Você vai para o culto, volta para casa e não altera nada. E a igreja não altera nada. E as igrejas não alteram a sociedade. E a sociedade não é transformada. Cresce o número, mas não qualifica a história do país. E quando você estuda a história dos homens e mulheres que influenciaram a sua nação, influenciaram a sua geração, influenciaram um século, dois, três séculos, é porque transbordava tempero. O que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Sal. É preciso saber temperar. E esse tempero vem do alto. Queridos, eu quero ser bem direto com vocês. Quem é aliançado com o Senhor torna-se a pessoa mais feliz de todos os habitantes da terra, ou juntamente com outros que creem também são as pessoas mais felizes dessa terra e serão eternamente. E quem não tem aliança com Deus ou quebra a aliança com Deus, como Acã. Se fizer aliança como Raabe, é bênção sobre bênção. Se quebrar a aliança e tentar roubar a Deus, e eu volto a dizer, cuidado, bem, somos todos sacerdotes, cuidado na liderança de ministérios, fazendo só na força do braço, na liderança pastoral, na igreja ou na sociedade, você pode conquistar fortunas. Os candidatos aí da nossa cidade, a vereadores e prefeitos, você pode conquistar muita coisa e quando chegar, há um livro de biografias só de pessoas que com mais de 70 anos entraram numa profunda crise existencial e começaram a dizer, pessoas ilustres que a humanidade conhece. E que disseram, eu sou vazio, eu estou desesperado, eu entrei em crise, eu ou outros, né? Eu preciso de Deus, negavam a Deus e agora dizem, eu preciso de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém consegue enganar o tempo inteiro. Aí um presidente americano disse isso, eu já disse umas duas ou três vezes, repito para você. Você consegue enganar muitas pessoas durante um pequeno tempo. Pouco tempo. Você consegue enganar um número médio de pessoas durante um tempo regular também, razoável. Claro que eu estou falando com as minhas palavras. Mas você não consegue enganar todo mundo durante o tempo inteiro. Sobretudo, não consegue enganar o Senhor. Então, o meu desejo nessa devocional é que você seja como Raabe e Josué, e Caleb, e Moisés, e Ruth. E faça uma aliança com o Senhor e receba essa porção agora de um dos homens mais felizes de toda a geração, essa geração, e um dos homens mais felizes de toda a terra em todos os tempos. Eu estou feliz e feliz e feliz. Pastor, mas e a situação de dureza? Ah, irmãos, tem percalços. E a situação X? E a enfermidade? Irmãos, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. Receba esse testemunho. Mas não para você pensar em uma pessoa, duas ou três ou dez, ou em mim ou no outro. Não, é para você fazer aliança com o Senhor. E ir de glória em glória. E se possível, faça seguidores de Jesus. Evangelize para que outras pessoas possam ser salvas e experimentem a vida abundante. Discipule para que as pessoas se tornem cristãos maduros e se tornem cristãos frutíferos e se tornem pessoas que depois vão fazer sentido e salgar a sua vida pessoal, família e a história. Diante de nós está esse capítulo que fala sobre Deuteronômio 28, bênção ou maldição. Está com aliança com Deus? Está em aliança com Deus e seguindo os estatutos, em mudança de mente permanentemente, toda vez que notar algum, que o Espírito Santo convencer de algum pecado, justiça ou juízo, é só vida plena e abundante e eterna. E os escapes Deus vai dando. Tem uma situação X? Tem. Deus dá o escape. Você passa pelo meio do mar. Você não sabe como, mas o mar se abre. Agora, se você não tiver comunhão com Deus, atenção, hein? Porque o Senhor vem como ladrão à noite. Ninguém sabe a hora que ele vem ou a hora que ele nos chama. Você está pronto para encontrá-lo? Porque se você estiver vivendo em abismo, o que terá pela sua frente é abismo sobre o abismo até chegar a segunda morte, a morte espiritual, a morte eterna. Que Deus nos abençoe. Eu estou convicto que essa palavra vai falar com muita gente. E muita gente vai fazer aliança com o Senhor e vai experimentar vida abundante, vida plena, vida eterna, como Raabe. E eu estou convicto, tenho certeza absoluta, a palavra tem poder e o Senhor tem poder. Ele é a palavra. Que muita gente que estava querendo caminhar como Acã, um pé aqui, um pé acolá, vai deixar isso de lado, vai se arrepender e vai sair disso porque não quer cair em abismo sobre abismo. Que bênção! Que Deus nos abençoe, que essa palavra fale conosco para sempre. Senhor, muito obrigado por essa palavra clara na história de Acã e também a que precedeu Raabe, e a história de Israel, que teve uma perda de batalha, mas depois volta a ganhar. Tudo isso esclarece muito sobre a vida e a morte. Então, que a vida seja transbordante nos meus irmãos e irmãs, nos amigos e amigas que nos ouvem, e que esses amigos e amigas se tornem irmãos e irmãs também dessa grande fraternidade, desse grande corpo de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o poder, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, Amém.